Charlie até 3091 no perfil da El cruza 2200. Possível voo da El para essa formação. Zero voo da El 3091. Hotel 1700. Vai com a direita na saída da El, Mátio. Salvador, o Tantra em 295 no perfil da El.